Yay. Huh. Se isso tudo aqui é meu por direito, já entendi o porquê de eu me revoltar. Fotos da sua família, endereço. Cuidado com a janela quando for fechar, porque já tá tudo pronto, tamo sem tempo. Próximo na sucessão do trono, vejo esses comédia tomando tombo, é a tá maldição. Não ouso encostar no ouro do capitão, não mexa na tumba dos antepassados. Vai virar passado, de engenho tinha nos caçado. E hoje com as filhas deles, deixamos o vidro do carro embaçado. É natural como agimos como água, pode refrescar, devastar, afogar, destruir. Me cansei disso aqui, me casei com isso aqui, não consegui, não posso sair. Amargo igual óbvio, matilha B7, lobos de Etiópia, cheio de ouro, olhando a viatura. BK pele preta, não na parede, sim nas alturas. É que eu tô na briga, sempre na corrida. Tudo ou nada, tudo ou nada. Guerra nas esquinas, castelos, ruínas. E o que sobra disso tudo? O que falta pra isso tudo acabar? O que sobra disso tudo? Me diz o que falta pra isso tudo acabar? O que sobra desse mundo? Por fama, bunda, seio. Quantos se perdem aí nesse passeio? Quantos falando o que é certo ou errado? Chega e apresenta produto mirrado. Dinheiro sujo não pelo sangue dos meus manos, que rezaram por nós e tornaram teus danos. Teve quem me ameaçou ao se sentir ameaçado, bloco embaixo do travesseiro. Eu nunca tive sono tão pesado, com requinte de crueldade. Tipo água benta nos anjos caindo fraudes. Erro de boquete, chupeta pra esses bandidos de fralda. Vida, que tal? Que tal? Que tá perdido por aí? É hora de nós quitarmos. Me encontrei gastando e batido os arcos B7. Cada rima cuspida é um marco na história.